calado me ensinou. I love you, I love you. Eu te amo. Malombrando poderoso, eu chefão cinemascope. Eu estou sentado à beira do caminho, tranquilo, tranquilo, tranquilo.